fala mesmo. Fala mesmo. Nós mesmo. Nós mesmo. Fala mesmo. Fala mesmo. Nós mesmo. Nós mesmo. Fala mesmo. Fala mesmo. Nós mesmo. Nós mesmo. Fala mesmo. Fala mesmo. Nós mesmo. Nós mesmo. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Walk on. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Walk on. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Walk on. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Quem tá no topo é drone, aventureiro é Dora. Sua vida vale iPhone, canta mentira é moda. Vários que é bom de bola, tá metendo a pistola. Com 12 eu já sabia o que tinha embaixo da calha. De casa o melhor curtiço, sem saudade da infância. E o preço da ganância, oscila igual a bolsa. Na porta do bar, mais um Escobar, achou que ia revoar. Subiu demais e sayonara. Não sei de nada é lei, paz do Senhor, amém. Faz fé jogo do bicho, giroflex perigo. Não sei de nada é lei, paz do Senhor, amém. Faz fé jogo do bicho, giroflex perigo. Fala mesmo, fala mesmo. Nós mesmo, nós mesmo. Fala mesmo, fala mesmo. Nós mesmo, nós mesmo. Fala mesmo, fala mesmo. Nós mesmo, nós mesmo. Fala mesmo, fala mesmo. Nós mesmo, nós mesmo. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Walk on. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Walk on. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Walk on. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Walk on. Na subida do morro é diferente. Tem ladrão, Zé Polvinho, pastor e gerente. Tem quem chega junto, uns que somem de repente. Aqui o poder paralelo ainda é à frente. Não vai pra grupo não, na rua é outra fita. Ninguém é peito de aço, tu viu muito sintonia. Ironias à parte, um papo de visão. Mano tentou se adiantar num celular, ficou no chão. Compra, vende, pega e passa. Várias teneredas novas com a placa violada. Audi, Golf, Polo, Mazda. Todos os carros do ano com chassis raspada. De jet na quebrada, vrão, vrão. Uma GLC, uma Glockão, que malandro quer. A grana do Dismo é minha, já que eles não botam fé. Pra quem não atravessa a ponte, é só nado contra a maré. Em Rio que tem piranha, malandro é o jacaré. Maravilha, meu negócio é fazer gol. A vida é então freestyle. Depois que termina o show, ele ama a boca do caixa que só C4 beijou. Relação explosiva, quantas notas voou? Cartei cloné, Boku Darjan Bonju. Malandro, cê tá em São Paulo, foi nós que inventou os Raul. Ódio de quem já viveu na Vila do Sul. Nem vou esticar o chiclete, que papo né babalu. Aqui tem droga, futebol, bebida e crente. Veja bem. Dizem que o melhor não é pra gente. Mas porém, quero que é meu sem esperar o depois. Zona Osta na casa, Prime volume 2. Fala mesmo. Fala mesmo. Nós mesmo. Nós mesmo. Fala mesmo. Fala mesmo. Nós mesmo. Nós mesmo. Fala mesmo. Fala mesmo. Nós mesmo. Nós mesmo. Fala mesmo. Fala mesmo. Nós mesmo. Nós mesmo. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Walk on. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Walk on. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo. Walk on. Fala mesmo. Walk on. Nós mesmo.